Fazer uma performance agora de uma música do tambor do Bronx que chama Fever! A gente agora vai fazer uma música do tambor do Bronx que se chama Rockin'!